Que dessa vez seja pra sempre. Pra que brincar de se esconder? Só amor tocou eu e você de um jeito assim tão diferente. Por que você não fica comigo? Por que você não fica comigo? E deixa o meu amor te você não fica comigo. Por que você não fica comigo? Eu lá em casa e deixa o meu amor te levar. Solidão a dois é um castigo. Sem essa de querer. Eu nunca amei assim.